A grande preocupação de uma dona de casa perfeita é o sabor dos seus quitutes. Se essa também é a sua preocupação, ouvinte, confie no molho Saroma. Feito com puras proteínas vegetais, o molho Saroma dá um sabor rico e diferente às sopas, carnes, peixes, saladas e muito especialmente aos molhos. Todas as donas de casa aconselham. Lembre-se sempre de incluir o molho Saroma na sua lista de compras e não terá de preocupar-se com o sabor dos seus pratos. Saroma resolve esse problema de maneira realmente notável. Molho Saroma, para a mesa e a cozinha. O nome é Saroma. Cancioneiro Royal, uma apresentação da Standard Brands do Brasil e uma oportunidade feliz para que a senhora se lembre de alguns produtos indispensáveis em sua casa para todos os momentos. Fermento Royal, pudins Royal, molho Saroma e gelatinas Royal. Produtos famosos e consagrados da Standard Brands do Brasil. Oferta da Standard Brands do Brasil, a Rádio Nacional apresentou Cancioneiro Royal, focalizando a série No Mundo do Baião. Esta produção de Humberto Teixeira e Zé Dantas, com arranjos musicais do maestro Guio de Moraes, foi apresentada por Paulo Roberto e estrelada por Luiz Gonzaga.